Estamos aqui começando o terceiro podcast do Geração 148. Eu sou Ezequiel Gomes e estou aqui com o meu parceiro apresentador Felipe Tonasso. Muito bom, meu nome é Felipe Tonasso e hoje a gente está aqui para falar de vida cristã coerente com um convidado muito especial aqui hoje com a gente, o pastor Valdeci Lima, para a gente tratar esse tema juntos e tentar aí aprender lições profundas e relevantes para a nossa vida hoje. Também estamos aqui com o Fábio. É isso aí, Tonasso. Mais um podcast de Geração 48 aí. E a gente tem a presença feminina aqui também, né? Opa, sempre. Ah, é sempre bom aqui. A Ju, a gente, Juliana Gobira. Dá um oi pra galera aí, Ju. Oi, galera. É muito bom podermos estar mais uma vez aqui falando um pouquinho, né? Sobre as coisas maravilhosas que o nosso Deus tem pra nós. E aprendemos juntos, né? Legal. Juliana participou com a gente do primeiro podcast sobre missão global. E aí a gente convidou ela mais uma vez. E saiba que você é sempre bem-vinda aqui, Juliana. Professor Valdeci. Sim. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer estar com vocês aqui nessa experiência maravilhosa. Vocês estão já três programas na estrada. Eu tenho a felicidade de estar com vocês hoje aqui. Espero que a gente possa caminhar juntos e chegar a alguns pontos interessantes para todos nós. Legal. Só antes de começar assim, o tema em específico, fala um pouquinho da gente, da tua trajetória, para o pessoal que não te conhece. A maioria das pessoas que conhecem o teu nome está meio associado com música, com composição. Está associado com música. Mas você não faz só isso. Fala um pouquinho. Na realidade, eu dou aulas aqui no Teológico já faz um bom tempo, de comunicação e línguas. Dou aula para o terceiro ano, comunicação aplicada ao ministério e aula de língua inglesa. E dou aula também para a Faculdade de Comunicação Social, né, na área de produção de texto. A minha formação é nessa área, na área da linguagem, né? Formei, fiz docência universitária e tenho trabalhado também com música, com arte, com criação, essas coisas todas, né? Hoje a gente escolheu falar sobre vida cristã coerente. Maravilha! Essa palavra coerência é uma palavra que hoje na igreja, no cristianismo em geral, gera um transtorno muito grande. Eu separei aqui pra gente começar o nosso papo uma definição de coerência de um dicionário. Sim. Qualquer aqui na internet fala o seguinte: coerência, qualidade de um raciocínio, de um texto, no qual não se pode descobrir contradição. Não é só a ausência de contradição, mas também a presença de conexão, de harmonia. Isso seria coerência para o dicionário. Vamos falar um pouco de coerência na vida cristã. Eu acredito que essa qualidade, coerência, ela é a qualidade mais necessitada no dia de hoje em qualquer área. Por exemplo, não existe nada, absolutamente nada nesse mundo que se sustente sem coerência. Você pode ser desleixado, você pode ser um camarada relaxado, mas você não pode ser incoerente. Então, obviamente, se esse negócio é tão importante no dia a dia, o que dirá para quem professa ser quem professa uma religião, quem professa ser cristão, quem professa carregar consigo uma filosofia de vida? Pastor, mas já que a gente está falando de coerência, eu percebo o seguinte, ó. Hoje a gente está numa moda, essa relatividade, nada é objetivo. E aí a coerência entra nessa linha também. Também então, sabe por quê? O que é coerente para mim, às vezes não é coerente para o senhor, e aí a gente entra nessa vibe. Sabe por quê? As pessoas podem até ser mentirosas, mas ela vai acabar acreditando na própria mentira em busca da coerência. Esse é o ponto. Porque ela é mentirosa, mas ela sabe. Em algum aspecto ela está errada e ela vai se dar mal. Por quê? Não é só por causa da mentira, é por causa da incoerência. A incoerência está por trás. Tudo vem no bojo da incoerência. Então, certo? Mesmo no mundo de verdades relativas, no momento de verdades relativas que a gente vive hoje, a coerência ela é cobrada. É. Aliás, as verdades são relativas hoje justamente porque as pessoas estão buscando uma coerência. Porque ela sabe que se ela não relativizar a verdade, que entre aspas, a verdade para ela, ela vai viver com um pé num lado e um pé no outro lado, e isso vai causar uma insegurança para ela. Então ela tem que relativizar. Ah, não, hoje é diferente. Ah, não, as coisas mudaram. Mas ela não quer ver se as coisas são realmente assim, porque aí vai custar. Então ela prefere relativizar. E essas desculpas vão surgindo em busca da coerência. Para você ver. E na vida cristã, o senhor citou várias áreas que, claro, toda área, o ser humano, ele carece de coerência. Mas na vida cristã, como você disse, fica um pouco mais enfático essa necessidade da coerência. Por quê? A gente carrega uma marca, ou diz carregar uma marca, de um Deus que foi a essência da coerência. Mas, Tonás, deixa eu dizer mais uma coisa. Antes da gente entrar nesse bojo da discussão da coerência, você sabe de uma coisa? Até mesmo o reinado de Satanás tem que ter coerência. Satanás pode ser o que for, pode fazer o que faz, pode ser o pai da mentira, mas ele tem que ser coerente. Sabe quem falou isso? O próprio Cristo. Ele que disse o seguinte: um reino dividido não pode subsistir. Verdade. Quando disseram que Jesus expulsava os demônios por Beelzebu, Jesus falou o seguinte: um reino dividido não pode subsistir. O que, que ele está dizendo? Nem o reino de Satanás, se for dividido, vai progredir do jeito que ele está pensando que ele está progredindo. Então o fato é, nós precisamos de coerência. É verdade. Seja onde for, seja como for. Agora, assim, no cristianismo isso se torna ainda mais importante. Por quê? Porque o cristianismo, ele é uma pessoa. E como o Tonás falou, essa pessoa é o absoluto da coerência. É uma pessoa que amou não só com palavras, é uma pessoa que amou com a vida. Certo. Nos deu a nossa vida e nos deu a sua vida para o resgate dos nossos pecados. Então, em resposta a esse amor que ele já tem por nós primariamente e antecipadamente, nós então o amamos em retorno. E agora, o mínimo que se espera é coerência em relação a isso. Porém, o fato é que eu olho para mim, nós olhamos para nós, olhamos para a igreja e percebemos que existe uma sistemática falta de coerência em torno dos assuntos mais básicos: amor, fé, comunhão, adoração. Eu percebo isso em mim, eu percebo isso na igreja. Eu não quero conviver com isso em mim, muito menos numa comunidade, porque aí, na teoria, estamos louvando a Deus, seguindo a Cristo, mas de prática nós não vemos muita coisa. Então, isso demonstra que a coerência é uma necessidade. Ela não é simplesmente uma boa ideia, uma boa alternativa, por exemplo, para a pregação do evangelho, porque ela também é essencial para a pregação do evangelho. Uma coisa que eu percebo, né? Coerência vem muito relacionado em questão do equilíbrio. Então, o que acontece? Na nossa vida, nós precisamos ter um certo equilíbrio em tudo. Eu acredito assim que a coerência naquilo que você vai falar e tudo mais precisa muito dessa questão do que você vai agir. Tá, então pergunta simples, pastor. Como vive um cristão coerente? Olha, deixa eu falar um pouco sobre a questão da incoerência, né? Tá. Você sabe, outro dia eu fui a um médico cristão, adventista, e ele falou o seguinte pra mim: você sabe que semana passada teve aqui comigo duas garotas pra se tratar e coisa e tal. E eu tive que fazer algumas perguntas pra ela pra saber do que elas estavam precisando, que tipo de orientação e coisa e tal. E eu perguntei pra elas, eu falei assim: qual é a religião de vocês? Que religião vocês professam? E elas disseram pra mim assim: nós somos adventistas não praticantes. E será que essa isso existe? No, e ela não disse assim: eu tenho simpatia pela igreja adventista. Ela não falou isso. Ou eu estou usando adventista porque foi o que aconteceu ali com o médico e a religião que eu professo. Sim. Mas qualquer religião, assim, a pessoa pode chegar e dizer: eu sou católico não praticante. O que eu quero saber? O que significa isso? E dizer: eu sou. Na realidade, você não é. Você tem uma simpatia por essa igreja, por essa fé, por essa doutrina, por essa filosofia. Você poderia até dizer: eu sou simpático. Mas as pessoas mencionam: você acredita em Deus? Acredito. Mas a vida dele prova que ele não acredita em Deus. Entendi. Acredita em Deus, mas não segue nada do que Deus fala. Então, como uma pessoa pode acreditar em Deus? Há uma incoerência na vida que as pessoas carregam e que elas não querem nem ser lembradas. E outra coisa, a Bíblia, ela é muito, mas ela é muito incisiva. Se você parar e observar a Bíblia, mas desde Gênesis até Apocalipse, ela toca nessa tecla. Ela usa várias palavras para a incoerência. Fala dualidade, ela fala sobre duplicidade. Dicotomia. Ela fala sobre você diz que é, mas não é. E essas coisas todas que estão no bojo disso que nós estamos discutindo aqui. Mas agora voltando para a pergunta. Tá. Eu tinha que criar esse patamar para a gente ter um campo... A pergunta simples foi: como vive um cristão coerente? Vamos tentar buscar de maneira simples buscar essa resposta. É muito simples. Por exemplo, na Bíblia existe aquela coisa dos bereanos, né? Os bereanos, eles eram mais nobres do que os outros povos. Por quê? Eles iam conferir se as coisas eram realmente assim. Quer dizer, o camarada que é coerente, ele vai conferir. Ele ouve uma coisa, ele diz: será que é verdade? E eu vou checar essa coisa que eu ouvi, que pode se tornar um padrão meu de vida, com aquilo que eu considero a filosofia que dirige a minha vida. Aonde eu tenho os meus pés fincados? É na Bíblia? É da Bíblia que eu vou extrair o correto, o errado, o direcionamento, para que eu possa levar uma vida absolutamente coerente. Então... Você tem um padrão. Tem que ter um padrão. Para ter coerência tem que ter um padrão. É, sabe por quê? Aí eu vou para já Tiago 1:5. O que está escrito lá? O homem de coração dividido, né, o homem que tem uma duplicidade na sua vida, ele é inconstante em tudo que ele faz. Quer dizer, se você crê numa coisa, mas você põe o pé naquilo que você não crê, no final das contas você vai se tornar inconstante. E essa inconstância vai gerar um problema psicológico em você. E você vai passar a ter problemas de saúde, porque essa questão psicossomática é muito pesada, justamente por você ser uma pessoa dividida. Hoje nós temos então uma igreja doente, pessoas às vezes que não conseguem encontrar essa coerência, talvez por não conhecer muito bem a base, ou talvez por não saber como transformar essa base em vida real, concreta, no chão da vida. Acaba se tornando fatigante você ter que ir à igreja e ter que buscar ali um conhecimento que você fala: ah, mas isso é utopia. mas isso é sobrenatural. Olha, o Espírito vive em você e você tem que agora amar e perdoar aquele que te ofendeu, então amar e fazer o bem para aquele que te ofende. Aí você fala, mas isso é sobrenatural. Mas é. É, porque não é você, é o Espírito. Exatamente. Automaticamente, se você tem o Espírito, você vai viver de acordo com o Espírito e vai viver com prazer e vai ser fácil viver com prazer, porque você é coerente. Você falou da incoerência, que traz problema para o que é incoerente. Agora eu vou tocar só para a gente conduzir aqui, de repente, algumas janelas que me veio à mente. Também causa um problema grandioso, e foi o que eu iniciei falando, para aquele que não concorda com a sua teoria ou que não compartilha da sua ideologia. Quando você é incoerente com a sua ideologia, isso causa um ruído na comunicação dessa incoerência, certo? Então, certo. Eu tenho uma frase aqui de Gandhi, que é famosíssima, ele fala o seguinte: eu seria cristão, sem dúvida, se os cristãos o fossem 24 horas por dia. Uhum. Então, hoje a gente tem um mundo que olha para o cristianismo com muito medo, com muitos traumas, com muita dor. Em outras palavras, não vê coerência. Eu não sou cristão por causa dos cristãos. Uhum, mas na realidade, esse dos cristãos tá, é daqueles que se dizem cristãos. Certo. Mas não são. Mas não são. Quer dizer, eu tenho que enfrentar um camarada que se acha cristão, pensa ser cristão, mas no fundo não se comporta como cristão. Eu não quero uma vida dessa pra mim. O cristão não tem que olhar pra padrões humanos. O cristão tem que olhar pra Cristo. Porque Cristo é o único absolutamente coerente que pisou nessa terra. Sim, e eu acho que aqui está a resposta pra Gandhi. Porque Gandhi procurava no ser humano um reflexo absoluto e perfeito de Cristo. Agora, acontece que o ser humano não foi chamado pra ser um reflexo absoluto e perfeito de Cristo. A relação de Cristo para com o ser humano é salvador... perdido. Então Cristo dá a sua vida perfeitamente coerente para salvar aquele que é incoerente. E aí você vai encontrar o seguinte, que realmente nós não encontramos nenhum cristão igual a Cristo. Porém, você encontra a Cristo e ele é real. E ele é o exemplo. Então se Gandhi encontra a Cristo, então ele é cristão. Porque Cristo é coerente 24 horas por dia. Hoje eu postei no meu Twitter um verso que eu tinha lido na Bíblia, na meditação, que é 1 João 2,6, e diz o seguinte: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Certo, coerência. Coerência. Mas isso que você está falando, você está mencionando aquilo que eu falei no início, a Bíblia é repleta disso. Se você parar em Isaías e começar a pensar em Isaías, diz o seguinte: por que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas tem se afastado para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de cor? Em outras palavras, é o seguinte: você me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Quer dizer, olha que incoerência. Você fica falando, não, eu sou cristão, não, eu amo Deus, não, eu amo Jesus e coisa e tal, e não vive. Isaías tem uma figura de linguagem que eu acho interessantíssima, que ele diz assim: Deus falando que o povo de Israel lhe virou as costas, mas não o rosto. Olha que imagem interessante. É. Um povo que tem o rosto virado para Deus... Ou seja, ele de alguma forma ele conhece a ideologia, ele tá sempre pensando na ideologia, ele tá ali, ele tá com Deus, nominalmente. Mas que tá de costas para Deus. Na teoria ele tá com Deus, mas na verdade ele tá nos seus caminhos. E o próprio fora. Isaías, houve um outro momento que ele já. Acho que ele imaginando, né? Um dia que a filosofia de vida das pessoas ia chegar nesse relativismo. O que, que ele falou? O seguinte, olha só: ai dos que chamam mal bem e dos que chamam bem mal. Ai daqueles que invertem as coisas. Você pode até ser errado, você pode até praticar o mal porque você não conhecia o bem. Uhum. Ou você pratica o bem porque você conhece o bem. Há uma coerência nos dois lados. Mas você não pode praticar o mal e chamar aquilo que você está praticando de bem. Isso Deus não permite. Por quê? Pisou no campo da incoerência. E mesmo porque isso é o que gera toda essa dificuldade que o mundo tem com o, entre aspas, cristianismo, que na verdade nem é cristianismo. Porque aí você teve uma comunidade que se apropriou das prerrogativas do evangelho. Então as pessoas, elas dizem assim: Cristo vive em mim. Eles citam Paulo. Só que na hora de sofrer como Paulo sofreu, de trabalhar como Paulo trabalhou, de desenvolver a sua espiritualidade como Paulo desenvolveu, isso eles não querem. Eles só querem o título: Cristo vive em mim. E aí o que acontece? Você vai analisar a vida do camarada, ele ainda é fofoqueiro, ele ainda é mentiroso, ele ainda é sensual, ele é escravo da sensualidade, ele ainda é, enfim, incoerente em si. E aí você gera uma dificuldade que você vê um cristão que é igual o mundano. E é melhor ser mundano do que ser cristão nesse sentido. Porque se é pra ser mentiroso, é pra ser mentiroso de forma coerente. Então é pra ser de verdade. Mas Ezequiel, sabe o que acontece? Eu quero falar alguma coisa que aí mexeu comigo. Você chegou no top da incoerência. Você chegou no top. Sabe qual é o top da incoerência? É aquilo que está registrado em Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia. Qual é o problema da igreja de Laodiceia? Ele disse assim, olha, quem dera você fosse frio. Ou então, melhor se você fosse quente. Mas por que você tem um pé dentro e um pé fora? Por que você faz as coisas e fica tentando acreditar que aquela besteiraiada que você faz é coisa divina, porque você está relativizando tudo? Por que você tem um pé dentro e um pé fora? Sabe o que vai acontecer? Eu vou rejeitar você a ponto de vomitar você da minha boca. Quem é o vomitado é o incoerente. Se você, por exemplo, se você viver uma vida na ignorância, olha, você não está reprovando aquilo que você faz porque você está ignorante. O que é que Paulo falou? Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, é a linguagem bíblica, né? Por quê? Porque é a tal da coerência ou incoerência. O ponto culminante é a igreja de Laodiceia. Por que que eu digo que é o ponto culminante? Porque essa é a época que nós estamos vivendo hoje. A tendência de você fazer as coisas, acreditar no que você faz, achando que está tudo correto. E na realidade, se você tem um pé dentro, um pé fora, você vai ser vomitado da boca. Juntando o que você está falando, sim, com o que o Ezequiel falou. Ele falou assim, bom, então nesse sentido é melhor às vezes ele assumir a incoerência, né? E você agora falou, o incoerente vai ser vomitado. Agora, eu vou conviver com o pecado e com incoerências e imperfeições em mim até que Cristo volte e me dê um corpo novo, uma mente nova e aquilo seja renovado em mim. Só que eu tenho fruto do Espírito, eu tenho como pedir perdão, eu tenho como me renovar em propósito. Trazendo para a prática, aquele que hoje é incoerente, está ouvindo esse podcast, ou a gente aqui, né, incoerentes somos todos em algum momento, mas como que é essa busca pela coerência? Como é que eu vou conviver com isso sem virar uma patologia espiritual na minha vida? Uhum, entende? Entendo. Como é que eu vou... Então, se até ele voltar eu vou ser incoerente em alguns aspectos, como é que eu vou, então, me dar bem quando eu sei que eu estou fazendo algo lá na ponta, não está chegando? Eu queria colocar um pouquinho aplicando, né, o nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, né, um sábado de manhã a família vai, assiste o culto, chega na hora do almoço, tá ali a família reunida em volta da mesa, e o culto foi especial de manhã, mas sempre tem, né, como todos os lugares, suas debilidades e tudo mais. Eles começam a falar de alguma coisa que viram, que aconteceu errado no momento do culto, e ali em volta da mesa estão crianças, e aquelas crianças escutam aquilo e crescem com essa rotina aí, né? Quando tem uma idade perto da adolescência, muitos saem da igreja. E o pai pergunta, por que, né, que você não quer mais ficar nos caminhos e tal? E a criança, e aquele jovem pode virar pro pai e dizer, não, você sempre disse que a igreja tem esse defeito, esse defeito e esse defeito. Que realmente se torna realmente ali uma certa incoerência. Tipo, o filho fala, pai, foi você que me tirou da igreja. Foi você que me tirou da igreja, você vive reclamando da igreja, nem sei por que você está lá dentro, né? Então, algo assim que eu acho que é de suma importância, né, é a gente ter essa consciência de que o que nós vivemos, o que nós falamos, nós devemos realmente, né, viver. Mas outra coisa que passa pela minha cabeça, assim, que eu fico me perguntando, é nessa questão realmente ali, né, da coerência, como você acabou de colocar o problema agora. Até que ponto realmente eu vou continuar passando por esse processo? Eu acredito assim, por exemplo, no passado eu aprendi que mentir que é pecado, mas antes eu mentia e o meu mentir parecia que era uma coisa boba, era uma mentiria por causa de um probleminha. Outro. Agora incomoda. Hoje me incomoda demais e a cada dia que passa, né, com o processo da santificação, a cada dia que passa, eu sinto que aparentemente parece que meus pecados estão menores e diminuindo a cada dia porque eu tô nesse processo de crescimento, né? O caminho da coerência então é a santificação. Olha só. É isso. Voltando a essa sua pergunta, se você me permitir ler uma coisinha da Bíblia aqui, claro, a respeito de como que eu posso buscar essa coerência. Acho que no início eu falei Tiago 1:5 para a incoerência, Tiago 1:8, porque 1:5 já dá o caminho para sair da incoerência. Diz assim, olha, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele vai dar para você liberalmente. Quer dizer, primeira coisa, se você acha que você está andando de forma incoerente, que você está sem esse equilíbrio, está sem força, você tem que pedir a Deus. Tem que pedir a Deus. Agora, eu vou dizer uma coisa, que foi que Josué falou, né, disse o seguinte, se porém vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem a vez de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você escolhe hoje. Veja bem, para você buscar a coerência, você tem que escolher. Você não pode ficar passivo. Para você escolher, você tem que usar a razão e falar, razão é começar a se checar, peneira fina, isso que eu vou fazer é certo ou é errado? Começar a se checar. Seria um primeiro passo aí pra quem quer... Por exemplo, o camarada quer emagrecer. Ele tem que ser coerente. Com o regime. É difícil. Ele abre a geladeira, aí ele vê aquele refrigerante ali, aquele pedaço de bolo. Ele tem que falar assim, será que eu tenho que pegar mesmo? Peneira fina. E ele tem que ter um domínio próprio pra ele buscar a coerência na vida dele. Senão ele não vai chegar em lugar nenhum com isso. Bom, eu acho que fica muito claro que a busca pela coerência parte da realidade da vida daquele que em algum momento se percebe incoerente. E aqui está também um bom passo inicial para você chegar na coerência. Você só vai ser curado de uma doença quando você diagnosticar ela. Certo. Porque no momento em que você relativizar tudo, em que você não se dobrar diante dos princípios bíblicos, nós vivemos numa sociedade hoje que muitas pessoas ficam ofendidas diante de uma pregação no sentido todos são pecadores. Não, como assim eu sou pecador? Eu não sou pecador. Eu não roubo, eu não mato. E esse não roubar, não matar, na cabeça da pessoa já leva ela como uma pessoa totalmente coerente. Agora é o seguinte, o amor que Cristo é, que Cristo revelou, ele tá num nível que nenhum de nós alcança. Então, ao admitir isso em primeira instância, ou seja, eu não amo como deveria e poderia amar, tá o primeiro caminho pra você o quê? Ser perdoado, que é uma experiência essencial pra ter coerência. Então, eu quero ter coerência com Deus, eu preciso estar em harmonia com Ele. Pra estar em harmonia com Ele, a Bíblia diz que o pecado faz separação. Então, eu preciso de perdão. E aí, 1 João 1,9 tá lá. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e a Bíblia vai além, para nos purificar, nos dar poder para viver, então, de forma coerente com Deus. No capítulo 58 de Isaías, Deus ele tá meio chateado com o povo, né? Então, ele vai falar pro povo lá, ó, vocês estão fazendo jejum aí, vocês estão sacrificando, mas ainda não tô contente. Por quê? Porque ainda tem viúva passando necessidade, ainda tem órfão sem casa, então a coisa não tá boa. Hoje, o cristão, eu digo que ele tem um dom, né? O dom de fazer uma dicotomia, dele separar o que é vida espiritual e o que é uma vida secular. Eu acho que acredito eu que é o grande problema da vida cristã hoje é isso. Ou seja, bom, não sei se o pastor concorda comigo, mas o cristão hoje ele é assim, é sábado de manhã? Bom, eu vou pra igreja então. Agora eu coloco meu terno e eu tô na igreja, isso aqui é minha vida espiritual. Aí à tarde, opa, de novo, vida espiritual, vamos pro JA. Aí à noite, eu tiro essa minha roupa de cristão, ó, vou comer uma pizza. Não, mas essa pizza não é espiritual, agora eu tô num outro momento da minha vida. Eu não tô exercendo agora as funções espirituais da minha vida, agora é secular. Porque o grande problema, acredito, tá dentro do coração. Mas sabe qual é o problema que eu vejo nisso? Eu vou falar uma coisa aqui, eu espero ser compreendido. O problema é que nós somos... O problema está todo na democracia. O que é democracia? É governo do povo pelo povo e para o povo, segundo Abraham Lincoln. Agora, sabe qual é o problema? Nós não somos democratas, nós somos teocratas. Quem dá as ordens finais da minha vida não são as pessoas, não é o povo. A voz do povo é a voz de Deus. Onde está escrito isso? A Bíblia não fala isso. Nós somos teocratas. E se eu sou teocrata, eu tenho que ser regido pela lei de Deus. E quando eu estou debaixo da teocracia, teocracia não é só no sábado. Teocracia é no sábado à noite, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E também no sábado. Só que existe diferença. Sábado é o dia de adoração, específica a Deus na igreja, com os irmãos. E o domingo? Domingo também é adoração. Eu adoro a Deus. Olha que eu vou bater uma bolinha com você lá no campo de futebol. E eu tenho que aplicar todas as leis cristãs na minha vida, no meu relacionamento contigo, no domingo que eu tô batendo uma bola. Na segunda-feira que eu vou ao trabalho, eu tenho que ser cristão. Eu tenho que dar o exemplo. Que é teocracia. Olha, no tempo de Israel, que o governo era teocrata, passou um governo, quando chegou Saul, né, que Deus se sentiu traído pelo povo, que eles pediram um rei, né, e Deus disse, estão rejeitando a mim, Samuel, não é a você, eles agora estão querendo um rei. Naquela época, se você parar e analisar Arão, a Bíblia diz que até as ceroulas de Arão eram santas. Como é que pode uma coisa dessa? Por quê? Porque num governo teocrático, todas as coisas são santas quando você faz debaixo da orientação divina. Agora, nós vivemos numa democracia. E na democracia nós compartamentalizamos as coisas. Sábado, para nós, domingo, para os outros cristãos, né? Mas sábado é um dia de adorar a Deus. Domingo, não, domingo é domingo, segunda é segunda. Então, sabe, eu dou. Olha como é que a gente compartamentaliza as coisas. Eu devolvo 10% do dízimo para Deus e digo, agora estou livre. Tá livre de quê? Os outros 90%, sabe quanto Deus pede? Deus não pede 10%, Deus pede 100%. Deus não pede o seu sábado, Deus pede 7 dias pra você. Deus não pede o seu tempo, Ele pede a sua vida toda. Mas tem a musiquinha, né, pastor, que a gente aprende. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra nós. E o sétimo é pra Cristo. Mas não é isso que tá na Bíblia. Diz o sábado foi feito pro homem, não o homem por causa do sábado. O sábado é do Senhor teu Deus, mas foi feito pro homem. Então devia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 pra Cristo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pra Cristo. E o sétimo é pra mim, pra eu louvar a Cristo. Amém. Perceberam? Todos os dias são de Cristo. É pra nós. Pra nós, né? Pra nós louvarmos a Cristo. Uhum. Então, veja só. Sábado eu vou pra igreja. E no domingo, hora que eu vou brincar de futebol contigo lá, eu tenho que respeitá-lo, eu tenho que amá-lo. Se a bola for dividida, sabe? Foi dividida, qual é o problema? Pode ser sua, pode ser minha, vamos discutir. Eu não vou agora começar a ficar nervoso com você, xingar você. Eu vou usar todas as habilidades e virtudes cristãs num relacionamento ali. Porque a coerência não é vivida dentro do templo. Exato. É na vida. É na vida. É na vida. Na vida. É no trabalho, é no relacionamento. Aí você devolve 10% para uma missão. E os outros 90% também são de Deus. Que você vai viver e gastar os 90% para a causa dele também. Na sua vida, entre aspas, secular. que de secular não tem nada, porque é nesse secular que a gente trabalha dando exemplo, traindo outras pessoas para Cristo, fazendo o trabalho que Ele quer que nós façamos. Missão. É no secular. Quem é que vai dizer que isso é secular? Isso é teocrático. Quando você olha a vida sob o regime teocrático, você começa a perceber que tudo é sagrado. Dentro do templo, é muito fácil ser cristão. Mais eu fácil. Eu mesmo, quando eu tô dentro da igreja, eu me sinto muito motivado a ser um bom cristão. Mas quando eu saio da igreja e chega no domingo, na segunda-feira, e os desafios começam a acontecer, aí a coisa aperta. Aí eu vou ter que mostrar realmente a minha coerência. É exatamente no futebol de domingo que eu vou mostrar a minha coerência. Eu tô de prova aqui que eu já joguei bola com o pastor Valdeci, já, ele realmente é coerente. Te deu uma fez o gol porque ele não queria ofender. Exatamente, aí ele falou assim, não, eu não vou ofender meu irmãozinho ali. Eu acho que uma coisa que na nossa mente muitas vezes a gente separa, né? Como, por exemplo, sábado é um dia santo, separado pra adoração, mas a gente separa tudo na nossa mente. Parado é o quê? Você separa pra um propósito. Então era tudo separado pro propósito de adorar a Deus, buscar a Deus. E eu gosto muito do verso da Bíblia que sempre me faz meditar muito, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer, né? Pra honra e glória o nome de Deus. Então a gente precisa parar pra mentalizar que em tudo que você vai fazer, você precisa honrar e glorificar o nome de Deus. Eu acho que a gente está chegando numa conclusão de que uma vida coerente é uma vida 100% entregue a Deus. Mesmo a sua incoerência tem que ser entregue a Deus, todos os âmbitos da sua vida tem que ser entregue a Deus para ser vivida com Ele e nele e para Ele. E sabe o que é interessante? Essa questão de vida espiritual. A primeira pergunta que você faz para um jovem ou para um irmão da igreja, um cristão em geral, você fala assim, como é que está a sua vida espiritual? A tendência dele é dizer o seguinte, olha, eu tenho que melhorar. Porque ele entende vida espiritual como ações de devoção. Então eu tenho que melhorar porque eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que melhorar que eu preciso orar mais. Mas a vida espiritual, ela transcende as categorias de devoção. Ela é o que a gente está falando aqui, é o futebol. Não, como é que tá a vida espiritual? Não, eu tenho amado bem. Quando Jesus, Eu tenho comprado coisas para a glória de Deus. Quando Jesus ele encara os fariseus, os fariseus, eles faziam tudo. Tudo que estava na lei ali, ó, eles faziam certinho. Se tivesse um cristão coerente, seriam eles, né? Exatamente, seriam eles. Então, a coerência não tem muito que ver com atos externos, né? Mas muito mais coração. Aliás, uma das maiores demonstrações da necessidade de coerência foi Jesus quem deu. Ele falou o seguinte, olha, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, quer dizer, você tem que ouvir e praticar. Esse eu comparo com um camarada que construiu uma casa sobre a rocha. Mas se você ouve... E todos ouvem. E concorda, ah, foi Jesus quem falou. Ouve, mas não faz aquilo que no fundo você sabe que devia ser feito. Eu vou comparar com o camarada que construiu a casa sobre a areia. Os dois construíram uma casa, você percebe? Os dois vivem nesse mundo, têm aparência boa, porque um tem casa, outro também tem casa. A casa abriga, a outra casa também abriga. Só que uma resiste ao temporal, outra não resiste ao temporal. Quem é que resiste? Os coerentes. O pior problema da incoerência é que ela existe por pouco tempo, mas ela não resiste a qualquer tipo de intempérie. E não resiste a qualquer tipo de contrariedade. A incoerência vai ser derrubada mais cedo ou mais tarde. Você é cristão, mas não vive como um cristão e fica tentando se provar. Vá certo nas suas coisas, você vai pagar um preço mais cedo ou mais tarde. E você sabe, daqui a pouco, se vocês me permitirem, eu quero dizer uma coisa que me pega muito a respeito, que mudou a minha vida com relação a essa questão da coerência e coerência, que é uma teoria que um camarada chamado Leon Festinger, ele escreveu. Daqui a pouquinho eu falo. Pastor, então talvez assim, a coerência, né, meditando no que você estava falando, seria realmente uma resposta ao amor de Deus, né? Porque, sem dúvida. Sem dúvida, porque você tá o quê? Você, se me amar, desguardareis meus mandamentos. Exatamente. Então a coerência é o quê? Realmente o ser obediente em resposta ao amor que ele tem por mim. E por isso que Jesus falou, olha, vocês ficam examinando as escrituras aí, né? Porque vocês acham que tem a vida eterna. No entanto, a vida de vocês não prova isso. Mas que não faz sentido na vida de vocês. Eu queria ver a resposta disso. Que vocês estão procurando a vida eterna na escritura, elas testificam de mim. No entanto, a sua vida mostra exatamente o contrário. Quer dizer, o discurso, a tecla que Jesus mais batia, era a tecla da coerência também. Aqui eu tenho no Twitter, pastor, eu joguei aqui uma pergunta. Se ir ao culto no sábado de manhã é mais importante ou mais sagrado do que ir ao trabalho na segunda-feira? Então tem umas respostas aqui, eu queria que você comentasse. Olha. Então, por exemplo, aqui o Willy Macedo, ele diz o seguinte, acho que são importâncias diferentes. Ao trabalho eu vou pelo salário a receber, à igreja pelo salário que já foi pago. As graças de Deus, né? Mas ainda assim é uma dicotomia, né? Você olhar essa diferença. Meu trabalho é pra mim. Meu trabalho é pra mim e pra igreja. O Fernando Rochael, nosso amigo compositor, escreveu assim, creio que quando Deus mora em mim, ele me faz sagrado. Se é assim, sagrado e importante é qualquer lugar onde estou com ele em mim. Certo. Certo? Certo. É qualquer lugar, exatamente. É a vida, né? Exatamente. Uma amiga minha de Brasília, Rebeca Souza, escreveu assim: depende da intenção que eu vou na igreja. Né? E depende da intenção com qual eu vou trabalhar. Exatamente. Também. Exatamente. Aí uma amiga, outra amiga de Danívia, de BH: trabalho é obrigação, culto é um compromisso especial. É como finalmente encontrar o namorado com quem a semana toda por telefone, com quem conversa a semana toda por telefone. Vida cristã coerente não é fazer sempre tudo certo, mas é sempre ter o desejo de fazer em todos os aspectos. Uhum. Aqui, a colaboração do pessoal do Twitter. Na verdade, essa frase o pastor Amin disse em sala de aula. Ele, o pastor Amin Rodolfo, disse assim: ir ao trabalho na segunda-feira não é nada mais sagrado do que ir ao culto no sábado, se você vai aos dois com a intenção de honrar a Deus. Sem dúvida. Então, está no nível do coração. Quer dizer, existem diferenças. Mas tudo é vida. Tudo é vida. E é na segunda-feira que você vai testemunhar de Deus. Eu considero a coisa assim: na igreja você vai ao sábado para louvar a Deus. Enquanto você louva a Deus, você recarrega as suas baterias. E sabe o que você faz durante a semana? Você gasta essa bateria iluminando os outros. E louvando a Deus. Lógico, porque Ele te deu essa graça para você passar essa graça para os outros. Quando é que você passa essa graça maravilhosa da salvação, de dizer que existe um céu à nossa espera? Durante a semana que você vai passar isso para os outros. Então, é tão sagrado o seu ministério durante a semana quanto é o seu ministério no sábado. Eles diferem? Diferem, mas essa diferença não é... É uma implicação social, não espiritual. Pastor, eu sei que o senhor tem uma teoria pra falar pra gente, e eu quero deixar isso mais pro final, que eu acho que vem coisa boa aí. Quando ele falou que tem uma teoria que mudou o jeito dele de pensar, eu quero muito saber. Exatamente. Eu não sei o que o Fábio tá aqui ensaiando pra falar, mas eu tenho uma pergunta e vou deixar no ar, de repente o Fábio tem outra. A minha pergunta é: o incoerente é um sem poder pra pregar o evangelho? Sem dúvida, sem dúvida. A incoerência, ela destrói o poder. Sabe por quê? As pessoas incoerentes, por incrível que pareça, elas são sinceras. As pessoas são sinceras, então elas acreditam, elas começam a acreditar que aquilo que elas estão fazendo é o correto. E essa crença no erro não é o que vai salvá-la, não é o que vai salvá-la. Uma vez eu ouvi uma frase que fala assim: não é errado você ser sincero, o errado é você ser sinceramente errado. Ou sincero no erro, né? Sincero no erro. Exatamente. É. Então, você tem que ser coerente. Se você não for coerente, Deus não pode usar você. É interessante, né? Ele não pode usar você. Você chama... Ele falou assim: ai daqueles que ao mal chamam bem, ao bem chamam mal. Ao amargo chamam doce, ao doce chamam amargo. Ai daqueles. Quer dizer, que você dá nome errado aos bois. Ele não vai dar poder pra você se você for uma pessoa incoerente. É, tem uma história bíblica muito clara nesse ponto, que alguns exorcistas tentaram expulsar demônios pelo nome de Jesus, a quem Paulo pregava. Exatamente. O demônio, se ele voltou contra aqueles jovens, disse: eu conheço a Jesus. Uhum. Eu conheço a Paulo, mas e você, quem é? Então, olha, pregar Jesus não é dizer o nome de Jesus. Eu outro dia fui fazer uma viagem com minha esposa, e eu estava num local, e a mulher não falava duas palavras sem mencionar o nome de Jesus. E eu comentei com minha esposa: ela acha que ela está pregando Jesus. Eu vou lá, em nome de Jesus eu vou lá. E ela tinha até uns planos que eu discordava, e ela dizia o seguinte: se Deus quiser, isso vai dar certo. E Deus quer. Ou seja, ela já colocava a dúvida e já respondia. Já respondia em nome de Deus. Eu falei assim: mas como que Deus... Deus quer porque ela quer. Então ela pensava que mencionar o nome de Jesus... Agora, como o Atos 19 aí que você está mencionando, né? Dos sete filhos de Seva... O poder do coerente. Os sete filhos de Seva diziam o seguinte: eu vou pregar em nome de Jesus Cristo. E eles chegaram para o endemoniado e falavam assim: esconjuro-vos por Jesus Cristo, a quem Paulo prega. Ixi. O demônio olhou, deu uma risadinha e falou: bom, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. Agora, quem é você? A pergunta é: quem é você? E sabe o que Satanás fez? Satanás avançou sobre eles e saíram pelados. Se você lá, saíram nus. Quer dizer, o camarada que vai pregar e que é incoerente, prega Jesus, mas não tem a estrutura cristã de vida, ele sai humilhado quando ele vai querer fazer o trabalho para Jesus. E quem autenticou a incoerência deles foi o próprio Satanás. É verdade. Que teve poder sobre eles, teve mais poder do que eles. Quem disse assim: você é incoerente quando eu te conheço? Foi o demônio. Exatamente. Percebe como é que é essa coisa? Essa questão do poder da vida coerente, né? Quando eu vou pregar, é uma coisa complicada porque... Você até citou um verso, né? A gente estava batendo um papo antes de começar a gravação, você citou aquele verso: e Deus, através de Paulo, tá fazia milagres. Está no mesmo Atos 19, capítulo 11, então, verso 11. Mas esse Paulo era um coerente porque se entregava a Deus? Esse Paulo era um coerente, era poderoso porque era coerente? Como é que... Tá perguntando, na mesma linha da pergunta do Tonasso. Por exemplo, né, ir ao culto no sábado de manhã, você vai à igreja, até você sai de casa às vezes, com a intenção do seu coração, mas nós somos carnais. No meio do caminho você vê uma coisa que te chateia muito, e você chega na igreja totalmente assim, com a sua cabeça longe, pensando em outros problemas, e você acaba chegando lá com outra intenção. Então o que acontece? Naquele momento você está incoerente, né? Para nós que estamos ouvindo isso agora, e para as pessoas que irão ouvir, né? esse podcast. Tipo, qual seria realmente a nossa atitude? Ser coerente é uma luta diária constante. É verdade. Porque nós somos carnais e incoerentes. Concordo com você. Então, você sabe o que é ser coerente, na minha opinião? É você se esvaziar completamente. Nós não somos emissores da verdade. Por quê? O emissor da verdade é Deus. Nós somos canais. Um canal só é eficaz quando ele é vazio, para que alguma coisa passe por ele. Paulo era assim. A gente fica pensando que Paulo tinha poder, né? Mas Paulo não tinha poder. O apóstolo Paulo não tinha poder. Fala, mas como é que os lenços eram levados do próprio corpo de Paulo, como Atos 19 diz, né? E se ele não tinha poder? Basta ler o versículo. E diz: e Deus, através de Paulo. Quer dizer, quem tem poder é Deus. Agora, se Paulo se submete a Deus, Deus usa Paulo. E Deus usou Paulo. Deus, através de Paulo, fazia obras maravilhosas que até os lenços se levavam do seu corpo para curar as pessoas. Então você imagina que Paulo, a gente diz que Paulo tem poder, mas não, Paulo tem esse poder, entre aspas, porque ele se esvaziava e permitia que Deus agisse através dele. Então a coerência de Paulo você acha em Gálatas, quando ele fala assim, já não vivo mais eu. É aí que está, agora você tocou na mosca. E quando essa ele coerência. Se reconhecia como, né, de todos os pecadores, do qual eu sou eu o maior. O maior de todos. Nós temos a tendência, sabe de quê? De olhar a Bíblia e olhar Paulo. Boa, ah, Juliana. Como ele é modesto. Como é Paulo modesto, ele diz, eu sou o maior dos pecadores. Não, ele não era modesto, ele era um verdadeiro, sincero. Quando ele dizia, eu sou o maior dos pecadores, ele se considerava o maior dos pecadores mesmo. Eu sou esse camarada incapaz. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem é que vai fazer com que eu possa agir de uma forma coerente? Por favor, nesse desespero, ele chegou à conclusão que você disse agora aí, Tonasso. Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Em outras palavras, Paulo nunca existiu depois da conversão. Quem existiu foi Deus através de Paulo. É o Espírito de Deus que assumiu Paulo e Paulo se permitiu ser utilizado pelo Espírito de Deus. Tudo que nós lemos que Paulo escreveu nessa humanidade de Paulo, ele escreveu debaixo da influência de quem ele permitiu agir nele e utilizá-lo, que é o Espírito de Deus. É, se nós tivermos assim, se nós fizermos isso, nós também, entre aspas, teremos poder, porque aí nós vamos estar tão vazios, tão anulados, que Deus vai dizer, é você que eu quero. Agora eu uso você. E tá aqui, pastor, o grande objetivo desse podcast é que as pessoas tenham essa consciência e vivam essa experiência de esvaziar-se de si mesmo e receber do poder de Deus. E exatamente. Fujam da neurose, da incoerência, da patologia espiritual da incoerência. E da neurose eu quero falar aquela coisinha. Ah, sim, sim. Não vamos fechar com isso. O Fábio quer falar e depois traz pra essa ideia. Pastor, o senhor acha que a gente, às vezes, é incoerente também na busca do poder? Porque, às vezes, a gente olha pra Paulo, por exemplo, e fala assim, ah, que legal, eu quero ter esse poder que Paulo tinha. Então eu falo assim, bom, então vou estudar a vida de Paulo para saber o que eu tenho que fazer. Bom, Paulo era um ministro, eu vou ser um ministro, então eu vou lá fazer teologia, ou eu vou embora para outro país aí, eu vou ser um viajante. E aí a gente busca de forma incoerente. O senhor acredita que a gente busca de forma incoerente esse, acredito, esse poder? E eu não vou dizer nem a questão de Paulo, vou dizer de Pedro e João. Lá em Atos 3, né, quando eles estavam entrando no templo pela porta chamada Formosa, eles encontraram lá um camarada que chegou, estendeu a mão e falou, ah, me dá aí um troquinho aí, coisa e tal. Eles olharam para o sujeito e disseram o seguinte, olha só, eles andaram com Jesus 3 anos e meio, dormiram onde Jesus dormia, comiam onde Jesus comia, caminhavam onde Jesus caminhava, e eles chegam para aquele camarada lá e diz o seguinte, eu não tenho ouro nem prata. Mas que coisa louca, você anda com Jesus, sabe como é que você termina a vida? Sem ouro e sem prata. Porque em Mateus 10, 9 e 10, está escrito o seguinte, eu mando vocês pelo caminho, não leve alforje, não leve duas túnicas, não leve ouro, não leve prata. Era uma obrigação do apóstolo. Só que ele diz o seguinte, mas uma coisa eu tenho, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Poder. Da onde veio esse poder? Veio de você se esvaziar, de você ter foco. O seu foco não está no ouro, o seu foco não está na prata, o seu foco não está no carro que você vai comprar, o seu foco não está em fazer essa ou aquela profissão que vai te trazer um determinado benefício, o seu foco está em Cristo. E quando você se esvazia completamente e você coloca o foco em Cristo, aí o poder de Cristo vai perpassar a sua vida e você vai atingir o objetivo de Cristo, salvando as pessoas, sendo um instrumento para cura, sendo um instrumento para espantar os demônios que de hoje, de tantas formas, eles estão manifestos na nossa sociedade. Aí você vai ter poder. Ou seja, você vai ter realmente os frutos da coerência. Que vem do foco. Pastor, para encerrar esse bate-papo, para a gente caminhar para esse final, eu estou muito curioso. Pois é. Para saber o teu pensamento do... Como é o nome do... Leon Festinger. Leon Festinger. Então a gente vai caminhar para o final, então fica... Tá bem. As palavras são suas. Tá bem. E esse camarada escreveu uma teoria chamada Teoria da Dissonância Cognitiva, que ela está mencionada num livro. Esse livro é de James Schlenberg, chamado Uma Introdução à Psicologia Social. Fica aí a dica para os... Fica aí a dica. Não é um livro cristão, Mas olha só como que as coisas funcionam e como tudo que nós conversamos está estabelecido dentro de uma base que esse camarada, eu acho que ele andou estudando a Bíblia e ele chegou a essa conclusão. Ele disse o seguinte, lei da dissonância cognitiva, que é conhecida. Se você entrar no Google, teoria da dissonância cognitiva, você vai chegar nesse camarada Leon Festinger. Ah. Ele disse o seguinte, na vida só existem três posturas a respeito do comportamento, da sinceridade e da coerência. Só três posturas. A primeira é o seguinte, você pratica aquilo que você acredita. Então, você tem um pensamento, uma verdade na sua cabeça, e você acredita que aquilo que você tem na cabeça é sua verdade, e você vive aquilo que você acredita. Isso é coerente. Tá. Segunda, é uma coerência no inverso, certo? O inverso é o seguinte, você crê no que você pratica, agora vieram os atos, e você está nessa vida, mas você acha que você está fazendo correto, e você é sincero nisso, mesmo que você esteja sendo errado, mas você está fazendo correto, você está aberto para receber uma verdade, alguma coisa assim. Então, primeira coisa, você pratica o que crê. Segunda, você crê no que você pratica. É o inverso uma da outra. E ele disse, se você não fizer nem a primeira e nem a segunda, você vai cair no campo da incoerência. E você, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, você vai perder o equilíbrio da sua mente. Por que é que a gente tem tantos neuróticos? Por que é que a gente tem tantas pessoas padecendo de problema? Por causa da incoerência. Elas praticam aquilo que elas sabem ser errado. E elas tentam arranjar desculpas para isso. Mais cedo ou mais tarde, elas vão parar na frente de um psicólogo. E é interessante, isso se manifesta na igreja em todas as dúvidas sobre se Deus ama ou Deus não ama, se Deus perdoa ou Deus não perdoa, se Deus está com a pessoa ou se Deus não está. E você vê uma dimensão enorme de problema dentro da igreja baseado o quê? Nessa falta de coerência. E eu acredito que o mundo hoje está ficando cada vez mais neurótico justamente porque tenta arranjar desculpas para os seus desvios. Esse é o problema. E aí as incoerências, elas estão partindo para um nível de lei e de verdade. Há tantas leis aí que são incoerentes. Para regulamentar o crime. Exatamente. Então vai prescrever. Se você rouba em 5 anos e não te pegarem, você está livre. Imagina quantas pessoas se escondem nisso e depois nunca mais tem um sono que realmente descansa. Vive com peso na consciência. Foram inocentados pela lei. Mas vivem com peso na consciência até o dia da morte. Imagina vivem, que vida miserável. Vivem sentenciados pela lei do coração, né? A lei interna. Se nós olhamos pelo sentido de que conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará, digamos assim, olhando pro lado da coerência, eu poderia olhar que eu sou incoerente quando eu digo, né? Eu amo a Deus, mas quem ama, a gente só ama quem a gente conhece, né? É verdade. E a gente só confia em quem a gente ama também. Então tudo é um processo. Então eu sou incoerente e se eu realmente amar a Deus ao ponto de conhecê-lo, porque quanto mais eu conheço, não tem como não amá-lo. Eu realmente vou ter uma vida coerente porque a verdade dele vai me libertar dos meus medos, dos meus temores e eu vou poder agir de uma forma mais coerente. É porque verdade. Você, né, como vocês me citaram, há pessoas hoje que elas vivem dentro da igreja, Deus as perdoa, mas elas não se perdoam. Né? Realmente é uma incoerência. Por quê? Porque falta para elas realmente esse conhecimento de quem realmente é Deus. De que ele realmente é amor. De que ele realmente... Eu sirvo o Deus do perdão, mas não me sinto perdoado. Né? E quando você se sente perdoado, quando você pratica o que Deus manda, essa coerência, essa verdade, você não precisa nem falar. As pessoas se aproximam e elas saem pelos poros. É por isso que em Coríntios, segundo Coríntios, está escrito: porque nós somos o bom perfume de Cristo. Perfume, olha que linguagem poética que ele usa. Nós somos o bom perfume de Cristo. Sabe o que é perfume? Você não precisa subir num tijolo, chamar as pessoas para vir cheirar o seu pescoço para ver como você está perfumado. Não, as pessoas se aproximam de você porque sabem que você está carregado de um ambiente maravilhoso, da coerência que vem através de uma vida verdadeira com Cristo. Amém. Então a gente pode afirmar aqui para encerrar, bem-aventurados, coerentes, porque deles também é o reino dos céus. Pode ou não? Olha, eu acredito que isso é coerente com o que Jesus falou. Então, tá bom. E se for coerente com o que Jesus falou, de alguma forma embaixo. A gente tem que aceitar. Então,